Yeah. Albuquerque, The Best of DJ. Step in. Mixing of DJ Thiago Albuquerque. With the Plan DJ Thiago Albuquerque. Cabeça de vocês agora. Vai, meu amor. Quem vai acordar meio-dia dá um grito. Bola, bumbum, ela empina e joga o bumbum. Ela chega jogando cabelo, moderna, boquinha, canta qualquer um. Ela senta e rebola o bumbum, ela empina e joga o bumbum. Ela chega jogando cabelo, moderna, boquinha, canta qualquer um. Eu vou sagrando no seu bumbum, eu vou travado no seu bumbum. Eu vou sagrando no seu bumbum. Som Brasil, DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Chama o WhatsApp pra beber, fica chapada, malandra, oi danada. Chama o DJ no WhatsApp pra beber, fica chapada. Quer que te chama de quê? Fala. Chama o Flavinho no WhatsApp pra beber, fica chapada. Chama o DJ no WhatsApp pra beber, fica chapada. Nove, eu juro que contigo é o caso, e pra sua família ser eu o cara ideal. Nove, eu juro que contigo é o caso. Faz um favor, na moral, na moral, na moral, amor. Vai taca a bunda, taca a bunda no grau. Taca a bunda, taca a bunda no grau. Taca a bunda, taca a bunda no grau. Já que você momento não existe mais brabo na casa. A partir desse exato momento, quem manda nessa porra são as meninas gostosas. A festa é de vocês, hein? Rapaziada, se tua mulher reclama, enche o saco o dia inteiro. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. Give me the mayor. Thiago Albuquerque, the best of DJ. www.locosombrasil.com.br. Down, down, down. There's an epidemic going around. I get the fever when I hear that sound. I can't help it, gotta move right now. When I hear the drums start to play, I let my body run away. I wanna party like every day. If you're with me, let me hear you say, do we wanna stop it? No way. Do we let the cops in? No way. We about to rock this. No way. What do we want? We wanna dance till we can't no more. We wanna love with the lights down low. Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Brasileiro dos melhores DJs. O ritmo agora é esse, dentro da comunidade. O ritmo agora é esse, dentro da comunidade. Vai aquecendo, vem aquecendo. Vai aquecendo, vem aquecendo. Vai aquecendo, é um pique novo, vai. Vai aquecendo, vem aquecendo. Vai aquecendo, vem aquecendo. Pá, pá, pá, pá na cachorra. Anda um ano e vem pra cá, não tem hora pra acabar. O clima tá esquentando, eu só vim avisar. Se você não quer desistir, nem precisa se iludir. Não sou daquelas que pedem preparar. Prepara na partida, é que eu fico sem pensar. bicho vai pegar. Então desce, concentra e quica. Rebola, sacode, agita. Libere a energia. Pra cima, menina, vai, vai. Hoje eu só quero dançar. Vou pra pista zoar, rebolar a noite inteira. Quando o DJ tocar, só quero me acabar. Porque hoje eu tô solteira. Hoje eu só quero dançar. Essa batida batendo na palma da mão. Pode minha voz no coração. E sente essa batida batendo na palma da mão. E sente essa batida. E sente essa batida. Pode dançar de qualquer jeito. Não precisa ser perfeito. O que interessa é você poder extravasar. Não importa o lugar onde você esteja. Vou te desafiar. Quero ver você dançar. Quero ver você pular. Quero ver você zoar. Joga na mão pro ar. Quero ver você dançar. Quero ver você pular. Então solte o seu corpo. Quero te ver dançar. Joga. Joga a mão pro ar. Eu quero ver você dançar. Quero ver. Quero ver. Quero ver você dançar. Pode ser na rua, no trabalho ou em qualquer lugar. Não importa o que vão pensar, não importa o que vão dizer. Esqueça tudo em seu redor e pense só em você. Então vai se preparando, então vai se preparando. Vai jogando a mão pro alto, junto com os havaianos. Então vai se preparando, então vai se preparando. Vai jogando a mão pro alto, junto com os havaianos. Quero ver você dançar. Então joga. Joga a mão pro ar. Eu quero ver você dançar. Quero ver, quero ver. Quero ver você dançar. Então vai se preparando. Então vai se preparando. Vai jogando a mão pro alto, junto com os havaianos. Quero ver você dançar. Mexer. dançar, se divertir. Que a gente tem a noite inteira pra curtir. Esse denguinho que você faz, aí não vai ter jeito, você acaba com o papá. Pode dançar, se divertir. Que a gente tem a noite inteira pra curtir. Esse denguinho que você faz, aí não vai ter jeito, você acaba com o papai. Então desce, bebê, então sobe, bebê. Releasing of DJ Thiago Albuquerque. No Top Land DJ Thiago Albuquerque. Então vai, quando eu tô com funk, ela fica soltinha, se enrola, bebida, vira dançarina. Tipo Barbizinha. Então empina, empina, empina as Barbizinha. Empina, empina, empina as Barbizinha. Empinando desse jeito eu vou te dizer, mulher. Aê, Marcinho, fala como ela é. Ela é uma gracinha, é toda lindinha. Tipo Barbizinha, quando se empolga ela vira dançarinha. Então desce, bebê, então sobe, bebê. Macio fica louco só de ter você mexer. Então desce, bebê, então sobe, bebê. Macio fica louco só de ver você mexer. Pode vir pretinha dançar, pode vir lourinha mexer. Tipo Barbizinha, quando toca faz geral descer. Então desce, então desce, então desce. Aí Macio, bota as Barbizinha pra descer. Meu bebê, meu bebezinho, é assim que eu trato ela, com amor e carinho. É meu bebê, meu bebezinho, é assim que eu trato ela, com amor e carinho. Ela é uma gracinha, é toda lindinha, tipo Barbizinha, quando se empolga ela vira dançarina. Desce, bebê, então sobe, bebê. Macio fica louco só de ver você mexer. Então desce, bebê, então sobe, bebê. Macio fica louco só de ver você mexer. Então desce, então desce, então desce, então desce, então desce, então desce, então desce, então desce, então desce, então desce, então desce, então desce. Aí, Macio, bota as Barbizinhas pra descer. Descendo, descendo, ai que coisa louca. Vai quicando, quicando, quicando, quicando. Com dedinho na boca. Vai descendo, descendo, descendo, descendo. Ai que coisa louca. Ai que coisa louca. Quando toca essa daqui, no baile é sensação. Então abre espaço aí, que a cena é toda delas. Junto com duas amigas, as mais top e as mais belas. Elas não tão nem aí, dançando até de manhã. Com teu iPhone Plus, várias fotos pro Instagram. Deixa elas ter meu bumbum, dança a noite toda. O vale todo parou, só pra ver essa garota. Tá quicando, quicando, quicando, quicando. Com dedinho na boca, vai descendo, descendo, descendo, descendo. Ai, que coisa louca. Vai quicando, quicando, quicando, quicando. Com dedinho na boca, vai descendo, descendo, descendo, descendo. Ai, que coisa louca. Ai, que coisa louca. Eu gosto quando você senta, senta, senta. Vou sentindo calor danado, envelhece teu rebolado. Esquenta, esquenta, esquenta. Você tá me deixando louco quando beija o meu. É por isso que eu digo, vamos tacar fogo. Subo e desço sem parar e rebolo pra cantar. Então dança pra mim, foguenta. Subo e desço sem parar. Ah, então tá bom, vai.